Capítulo 34 – Os piores pecados. Um grande pregador já falecido, que eu ouvia com interesse e satisfação, às vezes gritava dramaticamente: Deus nunca classifica o pecado. Com essas palavras, ele tinha a intenção de protestar contra a atitude descuidada em relação a certas formas de pecado. E nesse contexto, eu concordo com ele. No entanto, Deus classifica sim o pecado, da mesma forma que a lei da terra e a consciência de todo homem o classificam. Assim como várias serpentes diferem umas das outras quanto ao poder letal, os vários pecados carregam diferentes tipos de veneno, todos nocivos, mas não igualmente nocivos, e seu poder de lesão depende do nível de concentração da iniquidade que carregam. Dentro da esfera da religião, às vezes, são encontrados certos pecados que eu gostaria de mencionar aqui. Eles podem ser classificados em três categorias: pecados cometidos por fraqueza, pecados toleráveis, mais ou menos aceitos por todos, e pecados que foram entrelaçados no tecido religioso, até que se tornaram parte necessária dele. Não há desculpa para nenhum pecado. Todo pecado carrega sua própria punição. Mas o pecado cometido por impulso ou o pecado cometido por fraqueza, apesar dos protestos do coração, certamente não carrega a mesma carga de culpa que os cometidos com desfaçatez. Há uma completa libertação desse pecado pelo poder de Cristo. E há essa certeza porque ele provoca tristeza em quem o cometeu. Os pecados da segunda categoria são aqueles com os quais a igreja consente, ou pelo menos é conivente com eles, como orgulho, vaidade, egoísmo, leviandade, mundanismo, glutonaria, mentiras brancas, honestidade duvidosa, falta de compaixão pelos desventurados, complacência, absorção na vida cotidiana, amor ao prazer, rancor armazenado, avareza, mexerico e vários hábitos torpes não citados nas Escrituras, mas que são expressamente proibidos. Esses pecados são tão comuns que chegam a ser aceitos pelas igrejas em geral e não são mencionados de forma alguma, ou são mencionados com um meio sorriso pelos pastores. Embora não sejam tão bombásticos como uma tremenda bebedeira no fim de semana, ou tão dramáticos como uma violenta explosão de raiva, são, no longo prazo, mais mortais que qualquer um, pois são raramente reconhecidos como pecado, e quem os comete praticamente nunca se arrepende deles. Continua anos após anos entristecendo o espírito e enfraquecendo a vida da igreja, enquanto todos continuam a falar da fé verdadeira e a fingir piedade, sem saber que há algo errado. Há outro tipo de pecado que, por ser tão torpe, deve estar acima dos que foram mencionados e muito próximo do pecado imperdoável. É o tipo de pecado que se incorporou à estrutura da religião popular e é necessário ao seu sucesso. Nunca vi ninguém se afastar desse pecado depois de envolver-se com ele. É um pecado que destrói completamente suas vítimas. Vou ser específico para que ninguém fique conjeturando. Refiro-me aos métodos usados por vários líderes para promover o cristianismo e por meio dos quais conseguem uma espécie de sucesso, mas eles são basicamente perversos. Aqui vão alguns exemplos. Fornecer informações falsas sobre o tamanho das multidões, sobre o número dos que aceitaram o convite e sobre a impressão que causaram na cidade. Usar truques de psicologia conhecidos de todos os apresentadores de espetáculos, fingindo piedosamente que são obras do Espírito Santo. Orar com humildade, fazendo pedidos na presença de pessoas abastadas e sugestionáveis, e depois confirmar solenemente ter recebido resposta à oração. Criar a grande fama de serem homens de fé, quando todo o procedimento se baseia em um engenhoso conhecimento da natureza humana. Firmar contratos com publicitários para que seus nomes apareçam diante do público e permitir que se espalhe no exterior a impressão de que tudo resulta de um interesse público espontâneo. Existem ainda outros pecados mortais, dentro dos próprios círculos que fingem ser os mais piedosos de todos, como, por exemplo, confessar que sentem grande compaixão pelos enfermos, dirigir reuniões gigantescas com o propósito de curar enfermos, mas separando dissimuladamente os casos sem esperança dos menos sérios e mais suscetíveis a serem psicologicamente sugestionados e enriquecer o tempo todo à custa do infortúnio e sofrimento da humanidade. Alguns desses profetas possuem grandes propriedades, dirigem carros de luxo e ostentam fabulosa riqueza associada a equipamentos, enquanto as multidões sofredoras cujo sangue eles sugaram, mancam, rastejam ou são carregadas para participar das reuniões. Uma investigação sobre um homem desse tipo, levada a efeito por alguns pastores piedosos, revelou que ele contratava pessoas saudáveis para que fingissem ser curadas por meio da oração. Quando teve de prestar contas a respeito de seus atos, ele explicou que fazia isso para encorajar os fracos na fé. Mentira e engano faziam parte deliberadamente dos métodos sugeridos pelo Espírito Santo. Outros baseiam tudo no poder do dinheiro e da personalidade, mas testificam que confiam plenamente no poder do Espírito. E muitos introduzem em sua obra religiosa todo tipo de truques conhecidos no mundo, destruindo exatamente aquilo que professam respeitar. Há prova suficiente da insensibilidade moral desses homens que se ofendem com violência quando essas coisas são mencionadas. E outra prova do sucesso de seus métodos é que o próprio público que eles traem corre para defendê-los.